dizimistas pra vencer o devorador. Seja um ofertante pra sua vida crescer. Invista nos missionários que nos campos estão a colher. Invista nos ministérios, pois isso é grande saber. Pra vencer o devorador, seja um ofertante pra sua vida crescer. Invista nos missionários que nos campos estão a colher. Invista nos ministérios, pois isso é grande saber. Pois isso é grande saber.